ti, estremecida companheira, solícita, constante e dedicada que encontrei. Quando já desci à estrada, em demanda da praia derradeira, a ti que espero ter à cabeceira do meu leito na hora atribulada em que ao suar. A extrema badalada, se nos liberta a alma prisioneira, a ti, fanal da minha vida escura, a quem mais quero, quanto mais cotejo, com outros o oiro da tua alma pura, que em tudo mostras o maior desejo de tornar-me a existência menos dura. A ti meu coração e um longo beijo.